Salvador, é o azul 477, bom dia. Ano 77, bom dia, prossiga. Bom dia, por favor, só confirmando a abertura da pista 0700, positivo. Afirmo, às 7 horas vai abrir, ok? Ok, nossa saída prevista é aos 50. Tipo, tem então para regular então, no tempo. Ok. Julieta 3601 no centro da Foxtrot. Quando possível, autorização para São Paulo. A 3601, ciente, está informando que a pista abre às 7 horas e seu plano está vencendo aqui no nosso sistema aos 51, ok? Solicito que faça uma DLA para 7 horas. Tá certo, tô observando aqui o... vou solicitar junto à empresa e nossa navegação tinha que ele começava a efetivar 7 horas e 6 minutos. Então tudo bem, vou chamar a empresa aqui e vou pedir para corrigir esse fato. Obrigado. Nada. De qualquer forma, quando você tiver nossa autorização é só chamar. Ok. Tá 3601 na torre? Ah, escutou, 3601. Ok, já recebemos aqui a DLA para 0706, ok? Aguarde a cópia, assim que a pista estiver próxima da liberação, a gente vai liberar e já paga a cópia dos tráfegos aí. O senhor é o número 2, ok? Tá ok, o senhor só pode confirmar se tem a mesma rota apresentada que nós temos aqui? Que é Salvador DCT Leda, DCT Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Driven, DCT Pier. Afirmativa, a rota confere. Ok, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, o 4177 da Azul com a Fox 360, Vitória, para a Costa. Dia Azul 4177, aguarde só um instante para a COVID, ok? Escuta, Gole Guiné? Dael. Controle Salvador, muito bom dia, Terra 32 aeronave. Verona, sem identificação, esse para o 040, chegada bomba. Quer confirmar as condições? Estamos a informação, ponto para frente. Confirmar junto a tua, aguarde. Obrigado. Azul 4177 está pronto a cópia? Prossiga. Azul 4177, Vitória, autorizado 360 o nível, via Peruísque 50. Decola da 10, com a primeira curva à direita, perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bidev, que lá intercepte a Peruísque 50. O controle 119.35. Acione 5414. Gente, 360, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita, descida da El, Leda, Bidev, intercepta Peruísque 50. 1935 o controle, 5414 é o transponder. É o azul 4177 na posição 1, quando pronto, chamaremos. Informo que um forte chiado de microfonia na sua casa. Azul 4177, correto cotejamento, chame pronto. 340 Guarulhos. Correto cotejamento, chame pronto. Chamarão. Confirme outra aeronave que modulou o solo. É o Web 6749, bom dia, senhor. Posição 4, está com a Foxtrot 340 Guarulhos. Gente, 6749, só um minuto, cópia. A saída prevista, senhor? É, da El Leda. Da El Leda, obrigado. Na sexta da cópia. O SAM 3601 está pronto para cópia? Chamou o 3601, tá pronto para a cópia. Ok, o 3601 está autorizado. São Paulo, Congonhas, 360 é o nível. Decola da pista 10. O perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, lá intercepta EUP Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após DCT Trive e após DCT Pira. O controle 199.35, acione 5424. Zero nosso nível autorizado, da coluna 10, perfil. É, perfil da Dael, depois voa Leda, depois voa direto Bridge. Bridge, dessa superior Zulu, 1-6 até Bravo, até o Zulu, depois voa direto Trive, depois voa direto Pira, Zulunga. O nível 360, controle apenas 1935, transponder 5424, 3601. Correto, 3601, não chame quando pronto, após a liberação da pista. Afirmativo. Se está previsto liberar 7 horas, nossa intenção é 6h55, já pedi para o táxi, ok? Ok, eu vou coordenar aqui com a Infraero, a informação também serve para o Azul 4177 e para o Web 6749. Será coordenado aí a liberação para as 7 Zulu e assim que eu tiver a posição da Infraero já chamo os senhores aí para os respectivos pushbacks, ok? Muito obrigado. O WebJet 6749 está pronto para cópia? Pronto, 6749. 6749 da Web, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50 até o destino. Decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bidev, e lá intercepte a sobre o Whisky 50, 1935 é o controle, e o transponder é o 5420. Guarulhos autorizado, decola da 10, curva à direita, Nadael, Leta, intercepta pelo 50, vai até o destino 1935, controle 5420, transponder, 6749. 749, correto, cortejamento, só confirmando após, após a posição Leda, vou ir direto para Bidev, ok? Gente, Leda, Bidev, obrigado. Nada. Salvador, Azul 4177, na posição 1, pushback acionamento. Ok, o Azul 4177, aguarde só um minuto, vou checar aqui com a infraero o posicionamento da mesma quanto a liberação da pista, ok? Ok, na sexta. Sete, autorizado Galeão 340 nível, via Peruísque 50 até o destino, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda direto Bidev, e lá intercepte a aerovia, o controle 1935 e o transponder é o 5425. Correto, 5717, chame quando pronto o pushback acionamento após liberação da pista, ok? Vou checar aqui com a infraero o posicionamento da mesma e assim que a gente tiver aqui a previsão deles, eu já chamo aí o senhor para o pushback. No momento é o número 4. Tá ok, vai aguardar. Tinha o número 3 para o pushback e acionamento, aguarde só um instante. Na sua escuta, 6749. Metro 9090. 2000-9090-3201. Eu tenho 3601, como já informado, já está totalmente pronto, só aguardando a autorização, ok? Tá, 3001, né? O Azul 4177, pushback e acionamento autorizado, portão 01, chame táxi. Autorizado, Azul, chamaremos táxi. O TAN 3601, no portão 8, tá livre o pushback e acionamento, chame táxi. Chama táxi, TAN 3601. O Webjet 6749 no portão 4 é o número 1 no setor e o Webjet 5717 é o número 2 no portão 3, devido à aeronave da Azul que já qualificou o primeiro aí no portão 01, ok? Ok, senhor, tá no 5717. 6749, que está na sua. Após o Azul passar, então 6749 está autorizado? Afirmativo, 6749 no portão 4. Assim que a aeronave da Azul liberar o pátio no setor, está livre o pushback. Gente, então, após o Azul, inicia 6749. Tá 3201 no livre aproximação, ele é rei para pista no zero, pouso estabilizado no localizador. Afirmo, está livre da altitude mínima em Pelotas, 4000? Afirmo, está livre, forma estabilizada. O visual com 2 de julho. Porta. Sérgio autorizado com fins, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, após Bridge DCT Confins. O controle 1935 e o transponder é o 5430. Decola da 10, curva à direita da El Leda Bridge Confins, 5430, 1935, 340 aprovado, 5898 da web, bom dia. Correto, cortejamento, sou 5898 da web, chame quando pronto. O encontra-se em qual portão? Está no portão 5, já pronto para o pushback. Ok, passa a ser o número 2 no setor. Temos uma aeronave da companhia que já está autorizado no portão 4, é o número 1 a iniciar o pushback. O número 2, ou melhor, passa a ser o tráfego também da sua companhia, no portão 3. O senhor é o número 3, ok? No setor, aguarde na escuta. Tá aguardando aqui, 5898, um gate 5. Controle Salvador, bom dia, o Gol 9032, formação Gol. Gol 9032, bom dia, sem identificação, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador. 190, 190, chegada Mari, procedimento elétrico, rei, pista 190. Sei, desce para 2000 pés, na Mari, contigo e desce, elétrico, rei, 190, 0032. Taxi, seu 4177, 55 a bordo, 3 horas, com 5. Da Azul, livre táxi à direita, chame no ponto de espera, dá 1-0, pronto para decolagem, o ajuste 1-0-1-0. 1010, táxi livre à direita, chamaremos para.